noiva que ele escolheu. Essa joia e vale mais que um diamante. És guardada e protegida por Deus. Você pode até passar por provações, mas o inimigo não pode te vencer. Pois o Deus que está contigo é bem maior. Está tocando nele. Quem humilha você, tá humilhando ele. Quem fala de você, está falando nele. Quem briga com você, vai comprar briga com ele. Você é a menina dos olhos de Deus. Olhos de Deus.